começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, gente! Alô, moçada! Tudo bem com você? Tudo legal? Estamos começando o programa Carlos Pitty. Para toda a nossa rede, Brasil, Portugal, Paraguai, são mais de 100 emissoras a partir de agora em rede, transmitindo o programa Carlos Pitty, tá bom? Obrigado pela sua audiência, tudo de bom, seja muito bem-vindo, você que escuta a gente toda semana nesse mesmo horário aqui na sua rádio, e é muito bom contar com você. Já já tem Carla Fernanda ou a Car Ribeiro, como vocês preferirem, com os lançamentos da semana. Tem música para matar saudade. Ah, hoje tem dois artistas convidados aqui para contar uns mico na carreira, o que acontece na estrada, nos palcos, né? O que os caras aprontam aí nos bastidores, já já eles vão contar pra vocês. Sabe o que vai estar aqui hoje? Léo e Júnior e o Grupo Raiz, já já, daqui a pouquinho, tem a Miroca trazendo as novidades do mundo artístico, tudo pra você no programa Carlos Pitty, que tá só começando e vai ser bom demais contar com você, com a sua audiência. Legal? Vamos embora? Vamos, só se for agora, Carlos Pitty cantando para agradar, pra abrir o programa Carlos Pitty. Panca pra balada divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Carrão, som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. Para gata, para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter, para bundum, nosso som vai ser. Mas depois vai ter, para bundum, nosso som vai ser. Sair na panca pra balada divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Carrão, som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. Para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter, para gundum, nosso som vai ser. Mas depois vai ter, para gundum, nosso som vai ser. Assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter, para gundum, nosso som vai ser. Mas depois vai ter, para gundum, nosso som vai ser. Seguindo por aqui na sua rádio, o programa Carlos Pitty. Obrigado, hein, a você que escuta a gente toda semaninha. Muito bom mesmo, hein? Olha, quer conferir a minha agenda de shows? É, rapaz, acesso lá o meu site, carlospitty.com. Também lá no meu site tem os links para você acessar e acompanhar meu trabalho no Twitter, @ Carlos Pitty. No YouTube, é só procurar lá, Carlos Pitty, programa Carlos Pitty. No Facebook também tem o perfil aqui meu, tem da produção, da produtora. Tudo pra você. você acompanhar a gente. Tem meu blog também e agenda de shows para você acompanhar por onde anda o Carlos Pitt, os shows. Essa semana eu estou fazendo show em Guarulhos, essa semana estou fazendo shows, tem dois shows em São Paulo, também tem em Granja Viana, Cotia, na Grande São Paulo também. Além do mais, tudo, a agenda completa você pode acompanhar lá no meu site carlospitt.com, no carlospitt.blogspot.com, no Twitter, no Facebook, ok? Legal? A gente não para seguindo por aqui o programa Carlos Pitt, gente! É 10! Rebola, bola, rebola, mistura o som da viola. Chega com nós no arrochanejo.com. Rebola, bola, rebola, mistura o som da viola. Chega com nós. A mulherada animada, já tamo na parada. Já tuitei com a galera, compartilha geral. Tá tudo esquematizado, já vou dar meu recado. O arrochanejo vai pegar geral. Eu repico a viola e as mina rebola, então segura que agora simbora. As mina pira nesse som. Rebola, bola, rebola, mistura o som da viola. Chega com nós na rochanejo.com. Rebola, bola, rebola, mistura o som da viola. Chega com nós. Chega com nós, mulherada, aqui no arrochanejo.com. A mulherada animada, já tamo na parada. Já tuitei com a galera, compartilha geral. Tá tudo esquematizado, já vou dar meu recado. O arrochanejo vai pegar geral. Eu repico a viola e as mina rebola, então segura que agora simbora. As mina pira nesse som. Rebola, bola, rebola, mistura o som da viola. Chega com nós no arrochanejo.com. Da viola, chega com nós na roçanejo.com. Rebola, cola, rebola, mistura o som da viola, chega com nós. Rebola, cola, rebola, mistura o som da viola, chega com nós na roçanejo.com. Rebola, cola, rebola, mistura o som da viola, chega com nós. Lançamento, música nova dos meus amigos Joel e Júnior, que já estiveram aqui no programa Carlos Pitt. Eles estão lançando essa semana para todo o Brasil a sua nova música, Joel e Júnior, arrochanejo.com. Programa do Carlos Pitt. Olha o arrocha. Olha o arrocha aí. Seu cabelo, você diz que ficou louca. Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca. Você piscou pra mim dizendo estou acompanhada. E o cara do seu lado olhando sem entender nada. Era ele virar e você me olhava pra gente combinar. O sinal disfarçado com jeito safado gostoso de me olhar. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego e você não escapa não. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego, você não escapa não. Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, E pra cantar com a gente o cara do Arrocha, Israel Lobão, Zé Ricardo e Thiago e Goiânia. Arrocha, arrocha, arrocha, como vai. É que é? Peguei no seu cabelo, você disse fiquei louca. Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca. Você desculpa me dizendo estou acompanhado. E o cara do seu lado olhando sem entender nada.

E por aqui, não para, tô no ar, tô na sua rádio com o programa Carlos Pitt. Bora, gente, já já tem Léo e Júnior, tem o Grupo Haas contando aqui os micos que acontecem na carreira, os bastidores da carreira, as fofoquinhas, né, que eles falam aí pra gente. Já já, daqui a pouquinho você vai ouvir aqui no programa. Agora tem a Carla Fernanda trazendo os lançamentos da semana. Fala, cá. Alô, gente, programa Carlos Pitt, mais uma semana no ar, e eu tô chegando aqui com os lançamentos. E eu vou começar falando aqui da dupla Racine e Rafael. Gente, Racine é goiano, nascido na cidade de Itubiara e é segunda voz da dupla. Ele despertou interesse pela música ainda adolescente, quando participou de alguns shows do pai, da antiga dupla Praiana e Prainha. Em seguida, conheceu João Batista e formou a dupla Racine e Rafael. Eles são amigos, companheiros e parceiros de composições. O Rafael é goiano também, nascido na cidade de Água Limpa, e é o primeiro voz da dupla. Conhecido como a voz mais chorosa do estado de Goiás, começou a carreira musical solo e logo veio compor a dupla com Racine. Ele é um grande intérprete e compositor, tendo mais de 200 músicas gravadas por artistas de renome, como Bruno e Marrone, Zezé de Camargo e Luciano, Guilherme Santiago, Leonardo, entre outros. Eu vou lançar a nova música de trabalho da dupla então. Racine e Rafael, Meu Pararará. E essa música tem participação especial, sabe de quem? De Jorge Mateus. Então vamos lá. Racine e Rafael, Meu Pararará. Lançamento. Ai, que vontade que dá. Deixa eu te mostrar. Meu Pararará, Meu Pararará. Ai, que vontade que dá. Deixa eu te mostrar, meu pararará, meu pararará. Vem ficar comigo, vem me tirar desse castigo. Tanto desejo, coração faz a festa quando eu te vejo. Quando eu te vejo, ai, que vontade que dá. Deixa eu te mostrar, meu pararará, meu pararará. Ai, que vontade que dá. Deixa eu te mostrar, meu pararará. Rafael, vamos mostrar pra essa galera aí que a gente tem um pararará. Vem ficar comigo, vem me tirar desse castigo. Vem, coisinha louca, vem, vem me dar beijo na boca. Desejo, coração faz a festa quando eu te vejo. Quando eu te vejo, ai, que vontade que dá. Deixa eu te mostrar, meu pararará, meu pararará. Oh, oh. Ai, que vontade que dá. Deixa eu te mostrar, meu pararará, meu pararará. Deixa eu te mostrar, meu pararará, meu pararará. Oh, oh. Ai, que vontade que dá. Deixa eu te mostrar, meu pararará, meu pararará. É, Jorge Mateus, nosso pararará não é brincadeira. Pararará com Racine, Rafael e participação da dupla Jorge e Matheus. E o próximo lançamento da semana é a Banda Sul. A Banda Sul teve início na cidade de Planalto, Rio Grande do Sul, em 1991 com sua primeira formação. para o ano de 2012, a Banda Sul está trabalhando a música As Mina Pira, que foi lançada esse mês e que eu vou lançar agora para você aqui no programa Carlos Pitt. E ó, que já tá rolando em várias rádios do sul do país, viu? Então vamos lá? Banda Sul, As Mina Pira. E as Mina Pira, oi, fica doidona. No fim da festa todas me pedem carona. Oi, oi, oi, oi, se eu tenho grana, carro, cerveja gelada. Problema é meu se eu divido com a mulherada. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mulherada. As Mina Pira, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. É Banda Sul. Chegando o fim de semana, vou dar uma de bacana e apavorar pelas baladas. Juntei a grana, já tá tudo programado. Reservei um camarote, eu tô pronto pra dar um bote. E a melhor coisa é quando a gente tá sozinho. As minas vão se aproximando de mansinho. Uma dirige, a outra vai buscar cerveja. E a outra fica rebolando aqui na mesa. Oi, oi, oi, oi, as mina pira, oi, fica doidona. No fim da festa todas me pedem carona. Oi, oi, oi, oi, se eu tenho grana, carro, cerveja gelada. Problema é meu se eu divido com a mulherada. Oi, oi, oi, oi, as mina pira, oi, fica doidona. No fim da festa todas me pedem carona. Oi, oi, oi, oi, se eu tenho grana, carro, cerveja gelada. Problema é meu se eu divido com a mulherada. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. E as mina pira com a Banda Sul. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. E a melhor coisa é quando a gente tá sozinho. As minas vão se aproximando de mansinho. Uma dirige, a outra vai buscar cerveja. E a outra fica rebolando aqui na mesa. Oi, oi, oi, oi, as mina pira, oi, fica doidona. No fim da festa todas me pedem carona. Oi, oi, oi, oi, se eu tenho grana, carro, cerveja gelada. Problema é meu se eu divido com a mulherada. Oi, oi, oi, oi, as mina pira, oi, fica doidona. No fim da festa todas me pedem carona. Oi, oi, oi, oi, se eu tenho grana, carro, cerveja gelada. Problema é meu se eu divido com a mulherada. Oi, oi, oi, oi, as mina pira, oi, fica doidona. No fim da festa todas me pedem carona. Oi, oi, oi, oi, se eu tenho grana, carro, cerveja gelada. Problema é meu se eu divido com a mulherada. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. As Mina Pira com Banda Sul. Gostaram? Quem gostou? Manda e-mail aqui pra gente, programa@carlospitch.com. E os artistas de todo o Brasil que quiserem lançar sua música aqui também, é muito fácil. É só mandar no e-mail programa@carlospitch.com a música de trabalho e o release que eu lanço pra você. Semana que vem me espera que tem mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitt. Um beijo! Simbora, gente! Hora e vez de matar saudades! Eita, mundão! Vamos curtir? Vamos lá, vamos matar saudade! Alan e Aladdin! Bons tempos, grande dupla! Que pena que o destino traçou, né? E hoje não estão mais juntos. Um está aqui, outro está lá em cima. Mas só a sua voz, a sua magia, o seu tom continua com a gente. Alan e Aladdin pra matar a saudade. Dois passarinhos. Matando saudade. Matando saudade. No instante em que você me deixa, toda tristeza chega ao fim. Uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro de mim. Diz que eu sou seu amor, e meu amor você é. E

Experiência de Deus, aqui de segunda a sábado no Canal 2, às 18 horas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitti. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Adenilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jaison. Aqui é o Juliano. E nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitti. Aqui quem fala é Leonardo, gente, tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus e estou aqui com meu amigo Carlos Pitti, e vocês aí de casa continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitti. E aí, tudo bem com você? Tudo legal? Não esquece de mandar um e-mail pra mim. Vamos lá, programa@carlospitti.com. programa@carlospitti.com é o meu e-mail. Legal, ótimo. Vamos embora, gente! Agora é hora e vez da gente trazer pra você aqui, que tá ligadinho, micos da carreira. O pessoal que conta as histórias que acontecem na carreira. Vamos começar com os meus amigos. Estiveram aqui recentemente conversando pela segunda vez já no programa Carlos Pitti. Eles vão contar um mico que aconteceu. O que será que aconteceu aí na história de vocês? Fala aí, meus amigos! Léo e Júnior! Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Léo. Aqui é o Júnior. Nós estamos aqui para contar um mico. Pelo menos eu vou contar o meu, né? Não sei, Júnior. É bom, acontece várias, né? Várias coisas assim, de chegar no hotel e ter fã já dentro do seu quarto e tal, mas isso não é mico, isso são coisas interessantes. Mico que eu já paguei, rapaz, assim, no camarim, quando o pessoal entra para tirar foto, aí a gente abraça, oi, tudo bom e tal. Eu já olhei assim para algumas pessoas, uma mulher no caso. Eu olhei, ela tava meio barrigudinha. Engravidou a mulher. Eu falei, nossa, que lindo, obrigado por você ter vindo aqui. Passei a mão na barriga e falei, de quantos meses você tá? E ela disse, não estou grávida. Não tem, cara, não tem. Isso não adianta você pedir desculpa, ficar vermelho, não adianta. Na hora que você fala um dessa, ela fala, não estou grávida. Dá um abraço, um beijo, tira a foto e próxima. E fala pra alguém. É. Não é, esse foi meu mico. Mas não tem, eu queria me enfiar debaixo do tapete, mas... Eu já errei o nome da cidade já. Mas acho que isso aí é normal, né? É normal, né? Cada dia numa cidade. É. Mas isso são coisas que acontecem, né, na estrada e no dia a dia. Esse aí é o mico do Léo Júnior, valeu? Valeu, moçada, um abraço. Beleza, Léo, beleza, Júnior. É, moçada, já estiveram aqui com... só com eles mesmo, né? Quem é que não apronta uma dessa também, né? É? A gente fica vermelho, né? Vou trazer Léo Júnior pra cantar os meus amigos Léo Júnior. Simbora, olá em casa! Oi, gente, aqui é o Léo. Aqui é o Júnior. E um grande abraço a todos vocês que estão ligadinhos aqui no programa Carlos Pitti. Um grande abraço. Eu quero ver o povo mais bonito do Brasil cantando assim, ó! E é desse jeito que a gente se ama. Lá em casa, no sofá da sala, em cima da cama. Lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama. Lá em casa, na palma da mão. Eu te avisei, cuidar comigo que eu sou perigo. E você duvidou. Não brinca com quem não conhece, porque eu sou mestre na arte do amor. E agora? Agora eu vou te fazer sentir prazer com meu amor. Vou te deixar louquinha de paixão. Te enlouquecer, fazer você perder sua noção. Eu te avisei, joguei, ganhei seu coração. Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama. Oh, lá em casa, no sofá, na sala, em cima da cama. Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama. Cê é bom no pagode? Samba no pé, que eu quero ver. Menino moderno demais. Bate na palma da mão e vai. Em casa. Eu te avisei, cuidado comigo que eu sou um perigo. E você duvidou. Não briga com quem não conhece, porque eu sou mestre na arte do amor. E agora? Agora eu vou te fazer sentir prazer com meu amor. Vou te deixar louquinha de paixão, te enlouquecer, fazer você perder sua noção. Eu te avisei, joguei, ganhei seu coração. Oh, oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama. Oh, lá em casa, no sofá, na sala, em cima, na cama. Oh, oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama. Oh, lá em casa, só vocês querem ouvir. Desse jeito que a gente se ama. Olá em casa, no sofá, na sala, em cima da cama. Olá em casa, e é desse jeito que a gente se ama. Olá em casa, no sofá, na sala, em cima da cama. Olá em casa, e é desse jeito que a gente se ama. Olá em casa, no sofá, na sala, em cima da cama. Olá em casa, Léo Júnior aqui no programa Carlos Pitt. Agora sabe quem vai contar aqui um bastidor, um mico que aprontou na carreira? É, todo mundo apronta as suas, rapaz. E você imagina que o mundo artístico não tem disso, né? Oh, meu Deus do céu. Vou trazer aqui agora os meus amigos do grupo Raiz contando um mico da carreira. Alô, grupo Raiz, conta aí. Oi, gente, nós somos o grupo Raiz. Estamos aqui para contar o nosso mico, né, Reis? Rapaz, nosso não, né? Mico. Aparente, o mico dos parceiros, né? Nós temos aqui na banda aqui, eu vou contar. Alô, Carlos Pitt, presta atenção. É, termina o show, depois que a gente termina o nosso trabalho, a gente sempre arruma uma amizade, amigos, para convidar a gente para beber uma cerveja. Em uma dessas ocasiões, um dos integrantes ultrapassou os limites, bebeu demais, e a gente viajava no ônibus naquele tempo, com camas belichas no ônibus, e o rapaz bebeu demais, acordou de madrugada, no auge do seu alcoolismo, achou que estava no banheiro, levantou e fez as necessidades no parceiro da cama do lado, na cara do cara. Rapaz, eu assistindo toda aquela cena e o cara passava a mão no rosto, assim, aquele negócio quente. Ele olhou, eu não acredito, eu vou te matar. Eu vou te matar. O cara fez, balançou até e foi, voltou a dormir. Esse é um dos micos que aconteceu aqui no Raiz. Valeu. Nós somos o Raiz, valeu. Beleza, grupo Raiz. Ó, se der tudo certo, o Raiz vai estar lançando uma música junto comigo daqui nos próximos dias, hein? É, já aceitaram o convite, já estamos programando aí pro Raiz gravar essa música comigo aí. Vai ser um prazer imenso ter o grupo Raiz cantando comigo. Obrigado, Raiz! Contando o mico da carreira aqui. Vou trazer música nova deles. É Ticutuco do Cutuco, a música nova do grupo Raiz cantando aqui no programa Carlos Pitt. Simbora, moçada! Bagaceira vai rolar, enchia a geladeira, a bebida não vai faltar. Tá tudo no esquema preparado 100%. A turma no Facebook já curtiu, vai tá lá. Eu já convidei a galera da faculdade, todo mundo animado, a chapa vai ferver. Hoje vai rolar a zaração, beijo na boca. Eu já sei que amanhã todo mundo vai dizer que fui no meu apê, que rolou a festa mais louca e uma dança diferente que estourou. Ticutuco no cutu, ticutuco no cutu, ticutuco no cutu. Essa dança já pegou. Ticutuco no cutu, ticutuco no cutu, ticutuco no cutu. Todo mundo balançou. E pra rochar com o grupo Raiz, os fodas do Brasil, Carlos e Jader. Arrocha, arrocha, arrocha Raiz. E lá no meu apê que a bagaceira vai rolar. Tinha geladeira, bebida não vai faltar. Esquema preparado 100%. A turma no Facebook já curtiu e vai tá lá. Eu já convidei a galera da faculdade, todo mundo animado, a chapa vai ferver. Hoje vai rolar azaração, beijo na boca. E eu já sei que amanhã todo mundo vai dizer que foi no meu apê, que rolou a festa mais louca e uma dança diferente me estourou. E nem pipoco de todo mundo fumaça já pegou. E foi no meu apê que rolou a festa mais louca e uma dança diferente que estourou. Essa dança já pegou. Todo mundo balançou. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitt. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitt, eu sou a Fátima Leão. Alô, Brasil, alô, Portugal. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Alô, Brasil, alô, Portugal, nós somos La Luna e Vinícius. Olá, Brasil, olá, Portugal. Aqui quem fala é o cantor Cássio. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitt. Tamo junto. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Tô no ar, tô aqui na sua rádio pra toda a nossa rede. Brasil, Portugal, Paraguai, são mais de 100 emissoras toda semana comigo no programa Carlos Pitt, que não para, gente. Vamos lá, vamos embora então. Agora, no programa Carlos Pitt, tem a Miroca trazendo as novidades do mundo artístico. Fala, Miroca! Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Tudo bem com vocês? Vamos às notícias da semana. E foi dada a largada para a campanha eleitoral. Os candidatos fazem de tudo para chamar a atenção dos eleitores. Entre as estratégias para ganhar a simpatia estão os jingles, as músicas tema que procuram passar a mensagem do candidato de maneira assim bem gostosa, né? E é claro que as músicas sertanejas tipo chiclete estão sendo as mais usadas. Por exemplo, o jingle da campanha de um candidato para a prefeitura aqui de São Paulo é uma versão de Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá. A letra tem o nome do candidato e virou Eu Quero Fulano, Eu Quero Já. O compositor da música original, o paraibano Chilton Fernandes, disse ter recebido mais de R$100 mil pela liberação da música para a campanha. A dupla sertaneja João Lucas e Marcelo reclamou por não ter recebido nenhum contato da equipe do candidato sobre o uso da canção. E acreditam que os nomes deles, como intérpretes originais da música, possam ser associados ao do candidato, para o qual dizem nunca votar. É, com certeza, né? Bom, o novo DVD da dupla Zezé de Camargo e Luciano, que foi gravado no Golden Hall, aqui em São Paulo, em setembro ainda do ano passado, finalmente chegará às lojas na primeira semana de julho. O DVD conta com as participações especiais da cantora Paula Fernandes e também do maestro Eduardo Lages, que há 35 anos é o maestro da orquestra de Roberto Carlos. O DVD promete. E Fernando e Sorocaba fizeram um show a semana passada no Vila Caltra, aqui em São Paulo, para lançar oficialmente a Festa de Peão de Boiadeiro de Barretos, que é a maior festa do gênero aqui no Brasil e que vai acontecer de 16 a 26 de agosto. A animação rolou solta e interação com o público também, né? E agora, além da bolha, um dos momentos mais esperados do show, em que os meninos entram em uma enorme bola de plástico e rolam, literalmente, sobre a plateia, tem uma surpresa. O Sorocaba desafia física e se teletransporta do palco para o meio da galera. Eu ainda não vi, mas conto para vocês assim que descobrir qual é a mágica dessa atração. E mês de festas juninas é sempre assim. Festas e mais festas no norte e nordeste do Brasil. Quase todos os sertanejos de nome estão por lá. E não foi diferente com o cantor Tiago, que forma a dupla com o primo Pedro, que confirmou que fez no dia de São Pedro seu primeiro show após o acidente com o primo em uma festa junina na cidade de Serra Talhada, em Pernambuco. Ao anunciar seu primeiro show sozinho, Tiago aproveitou para divulgar mais uma canção inédita, gravada apenas por ele. Ficou meio estranho, né? Já que a ideia é estar mantendo o interesse dos contratantes na dupla. Mas enfim, bem, o que vale é que o Pedro continua melhorando e que deve sair do hospital agora em julho. Beleza. Mas por falar em festas juninas que infelizmente estão acabando, temos o registro de algumas em que tiveram shows de Carlos Pitt. Quer ver fotos, vídeos, saber como rolou? Acesse www.carlospitch.com e www.tvcp1.com, que está tudo lá. Vai se divertir. Beijinhos, pessoal. Boa semana e até a próxima. Beleza, beleza. Lembrando a você que todos os bate-papos, os micos, as entrevistas exclusivas dos artistas aqui no programa Carlos Pitch, você pode também assistir. Depois que vai pro ar aqui no programa, você pode assistir lá no tvcp1.com, www.tvcp1.com. Também no meu site, carlospitch.com, www.carlospitch.com. E você assiste todas as entrevistas lá no site, tá bom? É legal? Bom, agora é hora e vez de trazermos as músicas que eu componho e eles gravam. Aliás, tem outros artistas também gravando músicas minhas. Por exemplo, a Paragadá vai ter o Paragadá. Vai ter mais duas versões, né? Música que eu compus, você já ouviu no começo do programa. O grupo San Marino também já está em estúdio gravando uma música minha, chamada 5 Minutos, em breve vai estar por aqui, né? Agora deixa eu trazer pra vocês essa novidade aqui, ó. Eu gravei uma participação especial com esse grupo dos meus amigos. Alô, Machado! Alô, pessoal do Criciúmal, do Rio Grande do Sul, né? Criciúmal é Rio Grande do Sul. Um abraço, pessoal, aí. Banda Magia! Eles gravaram uma música minha que eu compus, chamada Beija, Beija, Flor. Fui convidado, aceitei com muito prazer para fazer uma participação especial. E você vai ouvir agora Grupo Magia ou Banda Magia com a participação especial do Carlos Pitt. Beija, beija-flor. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração que eu te dou, meu amor. Simbora. Quando me chama de amor, nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. É coisa de pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar bem alto que eu quero seu carinho. A gente combina tanto, é coisa de paixão. A gente se gosta tanto, faz bem pro coração. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração que eu te dou, meu amor. Beija-me, beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Direto de São Paulo, canta com a gente, Carlos Pitt. Tá comigo, Banda Magia. Bora cantar então assim, ó. Adoro o teu jeito de beijar e quando me chama de amor. O nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. É coisa de pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar pro mundo que eu quero seu carinho. A gente se ama tanto, é coisa de paixão. A gente se ama tanto, faz bem pro coração. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração que eu te dou, meu amor. Beija-me, beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração que eu te dou, meu amor. Beija-me, beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração que eu te dou, meu amor. Beija-me, beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Programa do Carlos Pitt. Alô, galera, aqui é o Jorge. Aqui é o Matheus. Os melhores artistas estão aqui. Fico sozinho pensando em você. Vejo imagens, retratos de nós. Olho pro espelho,

só vou te amar enquanto viver. Tudo que eu mais quero é você e poder te amar, te querer. Vem me dar uma chance, não há tempo a perder. Eu só vou te amar enquanto viver. Yeah, yeah. André e Karina, música linda, linda, linda. Alô, André. Alô, Karina. Alô, Branca, toda a família em Pato Branco, no Paraná. Ah, agora tem programa Carlos Pitt também em Pato Branco, aos sábados, ao meio-dia, pela Liberdade. Ô, moçada, um abraço a vocês aí. Alô, DJ Delci Ramos. Ô, potência. Obrigado, hipnotizada. Fechando com André e Karina o programa Carlos Pitt de hoje para toda a nossa rede. Valeu, obrigado pelo carinho, pela audiência. Semana que vem tem mais nesse mesmo horário aqui na sua rádio. Valeu, gente, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.